chegou e vem na febre, nativa os moleque. Na quina só quem serve, olha só, medo quem tem, corre que a pura já vem. Na fuga acionada, pronta pra ganhar os bens. Olha só, os pet black já quer vir rolar uns fight. Na rua as coisas mudam e nós aqui quer prime. O que cê quer, tô ligado, na quina quer forjar. Carona nem pedi, mesmo assim cê quer me dar. Sustenta a lombra, gambé, cê quer ter fama. Não vem me alisar, pois cê não é a minha dona. E se tromba os malucos de quebrada ou no frevo, já vem com desrespeito, só porque nós é do gueto. Os bique fama, inflama, a procura das grama. Só que aqui cê não acha nada, somente a grana. E as dona banda, que não desanda, segura a onda. Um bip no walkie-talkie, sempre esperto e ligado na trama. E os avião tão na quina com os mafu. Mas ó, não mosca não, senão vai levar bagulho. Naquele dia ele tava, pô. Ih, levamos o bagulho que eu vi, ó. A banda cobra aqui de nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho. Polícia sobe o morro, nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho. A banda cobra aqui de nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho. O que cês quer? Foi já mais um flagrante na quina. Os cani passam, só que os malandros sumiu na neblina. Sem deixar faro, nem rastro, nem marca no asfalto. Isso é que é astúcia, todo mano aqui é preparado. Tá desse jeito, nada de sentar o dedo. Chega de tiroteio, moleque morre, os cani aplaudem mesmo. As guarnição dos pés de chumbo vem subindo o morro. Doido pra ver, nego em circuita e os cap pro muro. É embaçado correr dos bonequinhos fardado, porque muitas vezes difícil é viver sossegado. Não sobe e desce de olho aberto com as vadia. Tem que ser banda, não pede pano, senão se complica. Cê tá sabendo, nega, astúcia tem que ter no gueto. Especialista igual os ninja que some no vento. No giro flex tá pura, no gingado do louco. E o baculejo já virou cultura aqui no morro. Cobra aqui de nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho, nego, vai levar bagulho. Assustando a criançada, para na frente de casa, os cana me para, desconversa até umas horas. Não adianta meu caso lá. Me respeita, seu polícia, aqui é só saúde. A cara feia, roupa larga, não é o meu costume. É só estilo de perifa andar sobre a neblina de opala com as periga. Pra saber o que que vira, nem dá. Qual que é que cê quer? Sai do pé, já tô cansado de gambé amassar meus boné. Ô véi, liga não, vamos aí, deixa isso baixo. No fim cê tá ligado, os humilhados, exaltados. Pois se Jesus falou que um dia voltar pra salvar os justos e os inimigos perdoar. Mas ó, confia não, que o pau de fogo tá na mão. E num piscar de olhos cê tá noutra dimensão. Os polícia tão aí, fei, de norte a sul. Mas ó, não mosca não, senão vai levar bagulho.